estamos aqui, meus amigos do TigCast. Hoje vamos fazer uma coisinha diferente. A gente vai fazer aqui um cinema sem pauta, uma coisa que pensei em fazer mais vezes no passado, só que não consegui, mesmo assim, não era muito a intenção, mas hoje aqui eu abri espaço pra gente falar com um dos nossos ouvintes, nossos leitores. Então, em primeiro lugar, aqui é o Thiago Lira, o Tigre, caso você não me conhece. E eu estou aqui com o nosso primeiro patrono, o Alexandre de Paula Souza. Olá, pessoal, aqui é o Alexandre, tamo aí na área. Também com o Igor, que já participou algumas vezes daqui em Gamarink. Beleza, pessoal. E o meu xará, Thiago Carneiro. E aí, pessoal, beleza? Tá. Lá no fundo tá ouvindo o Alexandre, mas ele está sem microfone, então ele vai ficar só o Alexandre Exterqueter, se eu ouvi bem, se eu entendi bem, se eu pronunciei bem o seu sobrenome, espero ter. É disso que eu acertei, então tá tudo certo. Ele tá aqui apreciando a gente por longe. E de vez em quando ele vai, se ele quiser se manifestar, ele digita, é o jeito, mas. Vamos aqui, né? Tá bom, então. Hoje eu vou conversar com vocês, assim, sobre qualquer coisa mesmo. Primeiro eu vou pedir pra vocês falarem um pouquinho de cada um de vocês mesmo. Pode ser na ordem aí que eu apresentei vocês, pode dizer. Bom, então, meu nome é Alexandre de Paula novamente, tenho 30 anos, né? Trabalho na área de TI, sou analista de teste, e sou um cara apaixonado por cinema, né? Não tenho nenhum tipo de. Não estudei aprofundamente, não conheço nada assim mais artístico. Eu sou um cara que gosta muito, sou apaixonado, gosto muito das lições que a gente aprende com o cinema. E aí sou um seguidor do Tigre no Cinema que tem me ensinado muito aí. Sou de Hortolândia, interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem, né? Fico lá de Campinas. E estamos aí seguindo aí, tentando aprender um pouquinho mais de cinema aí. Meu nome é Igor Mairink, né? Eu tenho 36 anos recém-completados. Eu tenho um blog sobre cinema e cultura nerd em geral, chamado Interocitro, e uma página no Facebook sobre dublagem, que é um dos assuntos que eu mais abordo, que eu mais discuto com o pessoal, a versão brasileira, né? E tô aí também na área aí pra falar um pouquinho dessa cultura nerd que acaba que faz parte da vida de todo mundo e passar um pouquinho do que eu sei e do que eu vou aprendendo com os colegas aí. Eu sou o Thiago, sou de Guarapuava, no Paraná, sou jornalista e eu sou editor de um blog sobre Monty Python. Pelo que eu tenho visto, é o único blog sobre Monty Python do Brasil. E foi assim que eu descobri o Tem um Tigre no Cinema, procurando, pesquisando coisas sobre Monty Python, acabei chegando nesse blog do Tigre no Cinema e desde então eu acompanho, e é isso aí. Olha aí, bom, você, Alexandre e Thiago, são fãs, são ouvintes relativamente recentes, né? Vocês chegaram ou conheceram a gente mais, eu trabalho mais pelo podcast ou pelas críticas? Mais pelo podcast, eu. Sim, meu caso foi pelo podcast também, que eu vou falar pra você que há 6 meses atrás eu não conhecia esse mundo de podcast, mas quando conheci agora, não, eu nem ouço música direito, rapaz, só podcast. Eu tô com esse problema também. eu posso falar por qual podcast, por qual programa que eu achei vocês? Claro, vai fundo. Acho que foi um dos únicos, o único podcast assim que eu achei que fez um programa completo sobre Frozen. Eu tava procurando assim mais sobre o filme, porque eu assisti, me apaixonei pelo filme e eu queria procurar coisas sobre ele, e foi o único podcast que eu achei que fez um programa completo sobre Frozen. Gostei muito e aí fiquei de vez. Não posso afirmar que isso seja lá a verdade, Alexandre, mas é realmente não tem. Eu acho que porque talvez não fosse muito foco, talvez porque, sei lá, fosse muito popular, mas como a gente estava falando, como era o especial de Oscar, né, resolvi falar sobre ele, afinal de contas ganhou o prêmio. E você, Thiago, então foi pelo Monty Python mesmo, praticamente foi pelo Monty Python. Isso. Eu fico pesquisando coisas pro meu blog, né, e acabei. Tanto que outros podcasts eu acabei encontrando por conta do Monty Python também. E acabei de descobrir aqui que mataram o Terry Gilliam. Eu tô. A revista Variety. Acabou de matar o Terry Gilliam aqui e acabou de postar que ele não morreu. Daí eu tô louco aqui pra avisando o pessoal que ele não morreu. Ah, mas se tratando de Terry Gilliam, tudo pode acontecer, né? Talvez ele tenha morrido já e não sabe. Ué. Talvez quem tenha morrido foi ele e não o Graham Chapman, né? Ele vive num mundo tão à parte que talvez ele tenha uma outra dimensão dele. Um universo paralelo, né? Com certeza. Bom, enfim, eu não sabia disso mesmo. Eu não fiquei sabendo dessa falsa notícia. Sei lá, fiquei fora do Twitter nessa última meia hora pra poder preparar aqui o terreno. Não, mas enfim, eu quero então perguntar pra vocês o que vocês acham do trabalho aqui, já que vocês são consumidores maiores assim do podcast do que as críticas que eu escrevo. O que vocês acham, o que vocês têm achado desses últimos programas? Tem algum que vocês ouviram e não conseguiram gostar? Hoje mesmo eu recebi um e-mail falando sobre o episódio 105, que o cara disse que detestou o programa, talvez porque ele tenha sido mais descontraído, não foi nenhuma análise profunda dos filmes como a gente costuma fazer aqui. É, bom, de qualquer jeito, estou aí aberto a opinião e sugestões de vocês, quem quiser começar. Bom, na verdade, assim, eu gosto, como eu falei, eu conheci, né, por um programa, e aí eu comecei a ouvir os demais. Eu fiz aquela maratona que eu comentei com você no começo, né, passando por todos, e aí depois eu decidi fazer aquela maratona, até que eu comentei em um dos posts, passando pelos programas, com aquele critério, né, eu só ouço os programas de filmes que eu já assisti, né, até pra evitar spoilers, etc, né, mas hoje eu já ouvi a maioria. Teve muito filme que, graças à influência de vocês, eu vi vocês postando e eu fui atrás de assistir, inclusive filmes clássicos, né. Eu vou citar aqui o exemplo mais longínquo, né? O Nascimento de uma Nação. Que eu só fui assistir por causa que eu vi a postagem e gostei demais. Fantástico. É. Foi o primeiro filme de cinema mudo que eu assisti. É, então, assim, tem sido de grande influência pra mim. Todos os programas. É, tantos programas científicos que eu gosto. Por exemplo, você pega o Whiplash, que é um filme um pouquinho mais popular. Missão Impossível. É, o de Heróis eu gostei demais. Eu achei legal a questão da descontração, né? Ah, dos últimos eu tenho gostado de todos. Eu acho que só tem um programa que eu fui ouvindo com o nariz torcendo, mas é por uma questão pessoal, que é o do Resident Evil, né? Que lá no começo, sobre filmes de games. Porque eu detestei a franquia Resident Evil com cinema. Detestei, assim, do fundo da minha alma, assim. Então vai ser uma coisa mais pessoal. Fora isso, eu tenho gostado bastante mesmo. Não tenho muito reclamar, não. Tá tudo bem. Alguma coisa pra falar, Igor? É, eu tô, assim, ultimamente eu tenho eu tô meio afastado de podcast, porque eu tô com uns projetos aqui que tá me exigindo mais tempo, mas como você disse lá no começo, eu sou mais da geração anterior, né, dos começos, dos primórdios do podcast e tal, que até participei de alguns e tal. E eu participei teve uma época que eu participei de vários podcasts, assim, de diferentes sites, e a diferença, né, de vocês é essa, realmente, como foi falado, essa descontração, né? Porque ele tem podcasts que se propõem a ser muito sérios, dentro do que pode ser sério em um determinado filme, outros mais galhofa, no bom sentido, e esse ele vai meio, o de vocês, assim, vai no meio termo, porque aborda não só os filmes mais populares, né, os blockbusters e aqueles que são mais comentados, como esses realmente resgatam esses mais antigos, esses clássicos, que tem um certo... como é que eu ia dizer, assim, público mais específico, e fosse abordar uma forma mais, né, explícita e uma forma mais natural determinados filmes que não são populares, acaba que faz com que eles sejam conhecidos por mais pessoas, né, e traz um ganho maior para quem gosta de cinema. Não fica preso só ao blockbuster, ao filme de super-herói, né, vai buscando mais conteúdo, né. Isso eu acho interessante nesse tipo de mídia, que é o podcast, né, e as críticas também, que são interessantes, porque a crítica ela a visão específica daquele que escreve. Eu também escrevo críticas de filmes e no meu blog, então a gente tem a visão pessoal. Quando tem um podcast, são várias visões, várias opiniões que se contrastam, que se complementam e que fazem com que a experiência do filme, para aquele que ainda não assistiu ou até para aquele que já viu, seja ampliada, né? Eu acho isso interessante. E aí, Thiago? Eu tenho acompanhado um desde não digo desde o início, mas uns mais antigos, e realmente dá para perceber um progresso, uma melhora. Só para ter uma base, né? Você disse que você achou a gente pelo Monty Python, aquele foi o episódio 57, mas eu acredito que você, desde a época que você me mandou um e-mail, inclusive, acredito que você não tenha, pelo que eu tô bem lembrado, você não ouviu ele bem na época que foi do lançamento, né? Não. Eu ouvi foi que mês passado, ou uns dois meses, alguma coisa definitivamente não foi. Porque o 57 aí já tem mais de ano. Então. Aí eu gosto, eu fui logo atrás também dos de comédia, que eu gosto muito de comédia. Eu fui procurar os Irmãos Marx, eu achei sensacional aquele. Eu ri muito. E também, como eu sou um velho, eu ouvi também os muito oitentista, né? Caça-Fantasmas, De Volta pro Futuro. E eu gostei muito também dos que são temáticos. Tem um do Liam Neeson, se eu não me engano. Ah, esse foi bem divertido de fazer. Esse foi bem legal. Então, foi muito legal também. Eu gosto muito desses temáticos temático, eu digo, que não pega um filme só, sabe? Que pega um tema assim e vai falando, vai discorrendo sobre ele. Igual esse do Liam Neeson, que fala sobre a carreira dele, não só exatamente de um filme. E essa parte da descontração, cara, isso tem que ter sempre. Não pode ser aquela coisa muito sisuda, né? Que senão fica uma coisa chata. Vira uma aula, e não é pra ser uma aula, é pra ser informativo com diversão. E eu acho que vocês têm acertado muito nisso. Eu tento, às vezes, dar uma aula. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Nascimento de uma Nação, a gente fala sobre o diretor, que é o Griffith. A gente fala sobre coisas que ele criou no cinema, porque foram pioneiros. Isso é importante de vez em quando. Quando a gente fala, falei no episódio sobre Philadelphia, por exemplo, a gente falou um pouquinho lá como AIDS, HIV surgiram. Sempre quando a gente vai falar algum episódio dos anos 70, alguns anos 80, assim, tem alguma referência com... por exemplo, o Rambo, Guerra do Vietnã, esse tipo de coisa, né? Tem momentos que esse tipo de coisa eu acho que é até importante. Não necessariamente como a história da arte sempre acompanha a história em geral, a gente acaba, alguns momentos a gente acaba misturando isso. Então a gente já falou assim, historicamente falando, quando conversamos sobre Glória Feita de Sangue, relembrando sobre a Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu. Quando eu fui falar lá no número 46, por exemplo, a profecia, eu falei sobre a questão, a gente falou sobre a contracultura. É claro que tem alguns momentos que a gente deixa de, pra não ser muito sisudo, ou acabo fazendo essas brincadeiras, principalmente nos podcasts de final 5, né? Então, 95, 105, eventualmente o 115, vão ser coisas assim mais, vão acabar sendo assim, acabam sendo listas. 95 foi do top 8 de atrizes que amamos. 85 foi Todo Mundo Viu Menos Eu, que eu acho que é um dos mais engraçados que a gente conseguiu gravar. O 75, os filmes que não mereceram Oscar. Esse tipo de coisa. São, assim, é pra gente tentar não fugir um pouquinho dessa seriedade, mas ao mesmo tempo sempre falar sobre cinema. Você tem que contextualizar também para quem não viu o filme ter uma bagagem para entrar na experiência do filme. Porque quem já viu sabe que o filme, o Rambo, se passa em tal época, que o personagem é assim, é assado. Mas quem nunca, quem nunca viu, e principalmente os filmes mais antigos que essa geração nova tem acesso, você tem que dar uma contextualizada antes para poder atrair mais o público, né? Eu concordo com você. E nos nossos episódios, assim, vocês acham que a gente tem sido muito focados, ou assim, numa época assim, eu tinha um certo medo de ficar falando muito de filmes assim, dos anos 70. Porque acabou. Quando a gente vai falar sobre a nova Hollywood, né? Esse tipo de posicionamento que o cinema teve, principalmente nesse ano, eu ficava fazendo as minhas listas lá, falei, caramba, talvez eu tenha falado muito dos anos 70. Realmente eu teria falando assim, às vezes, três, quatro episódios do mesmo ano. Daí, isso, por exemplo, que motivou lá nos 50 eu fazer essa questão dos episódios de voltar em número de anos, né, anos atrás. O que vocês acham que tá faltando assim, explorar ainda, né, nesses, né, já passamos os 100 episódios aí, né, afinal de contas, mas o que vocês acham que tá faltando explorar ainda? Puxa vida. Por exemplo, você, Thiago, você falou de comédia, a gente não pegou muitas comédias ainda não. Uhum. Filmes engraçados assim, com comédia na veia, você pode falar um pouco de Volta pro Futuro, que não é exatamente isso, tem traços de comédia. Tem o Trovão Tropical, que eu achei um filme que foi muito, muito bom ter visto. O próprio Em Busca do Ouro, a primeira vez que a gente falou do Charlie Chaplin. Também o Kingsman, ele tem clima de humor, o Morte na Ópera, que você também citou aí, dos irmãos Marx. Mas realmente, se você pegar aqui a nata do nosso filme, a gente fala assim de dramas, muitos dramas. A ficção científica também aparece bastante. ter filmes de terror, também, né? E muitos filmes de terror, assim, eu fiz bastante, porque acabou. A bem da verdade é que o TIGcast é um reflexo meu, né? Eu acabo falando de filmes que eu gosto mesmo, e eu acabo sendo até meio ditatorial, assim, em relação aos participantes, né? Então eu falo, ó, a gente vai gravar sobre esse filme aí, vocês se viram, vocês assistem, e a gente vai conversar em cima deles, né? Em cima das suas percepções em cima deles. Então eventualmente sai algum filme, eventualmente sai alguma coisa como listas, né? Piores filmes, melhores e piores filmes do ano. Eu acho que o episódio 24, que é Desligando o Cérebro, é muito pertinente, apesar de se você ouvir hoje, ele vai estar com os problemas de áudio aí que eu tenho que ainda. Eu acho que eu só fui resolver a partir lá do episódio 31. Talvez assim para dar uma qualidade melhor, ou até um pouquinho mais, talvez ela um 36, enfim. Mas eu queria saber se vocês estão sentindo falta assim de alguma coisa. Essa minha veia tá meio paralelo com o que vocês gostam, esse tipo de coisa. O Alexandre, o Stektoeker, que tá ouvindo aqui a gente, né? Ele tá só editando, ele falou que é complicado sugerir alguma coisa porque tá sendo muito, muito diversificado. Exatamente. Vai. Primeiro com o primeiro Alexandre de novo. Vai. Primeiro Alexandre de Paula. Não, eu acho assim, como eu vejo já uma certa diversificação, né? Se você pegar uma sequência, né? Exterminador do Futuro, Rambo, Exterminador do Futuro 2, Filadélfia, Distrito 9, Nascimento de Nação, Taxi Driver, De Volta ao Futuro. Então, veio de uma diversificada. Uma coisa que eu comentei com você, né, num dos posts, né, eu senti falta de algum programa sobre Pixar, por exemplo. Acho que a Pixar tem trazido coisas tão ricas assim, né, de animação, como eu falei, né, o Frozen acho que foi o único, se não me engano. A única animação, sim, realmente. É. E, olha, você pegar, por exemplo, pô, Divertidamente, cara, um filme, tanta coisa, pega o próprio App, né, acho que a Pixar já fez coisas muito bacanas, que abre muita discussão, né. Bom, o que eu posso dizer pra você é que tá nos planos, mas é que eu acabo fazendo algumas coisas, sei lá, temáticas. Por exemplo, vai chegar em outubro, vai ser filme de Halloween. Eu vou fazer uma sequência de filmes de terror e vou ficar um bom tempo sem falar sobre filme de terror. Mas aí, então, só pra... Já tô aí dando uma pequena surpresa pra você, uma pequena... adiantamento aí da pauta pra vocês, né? Mas vão ser 5 semanas de outubro, então vão ser 5 filmes de terror direto pra eu deixar o terror de lado por um bom tempo. Sim. É, assim, aí quanto a falta, vamos dizer assim, diversidade, eu acho que mais isso. É, eu não sei se chegaram a falar de algum musical, não sei se vale a pena. Nós falamos sobre o Vilhão no Telhado, o episódio 82. É, esse eu não conheci. E, eu não sei, tem filmes, né? Tem muito filme romântico que é aquele Água com Açúcar, né? Aquela coisinha assim. Mas sei lá, tem uns que tem umas mensagens mais bacanas, não sei, talvez um... É, aquele Tem um Simplesmente Amor, que é um filme que eu, nossa, eu sou apaixonado por aquele filme. Não sei se é o caso. É, acho que é muito do foco também, né, talvez do que vocês querem passar também. Mas dentro da diversidade que tem, eu tô gostando, tô achando bacana já. E aí, Igor, tem algum comportamento sobre isso? É, esses episódios temáticos, assim, eu até já participei de alguns, esse que você citou dos filmes que todo mundo viu menos a gente, ou aquele que nós fizemos do Shyamalan, que foram até 2 episódios, né, que nós secamos toda a obra do Shyamalan. Esses episódios assim, tem que ser recorrentes, porque há certos filmes ou grupos de filmes que formam um estilo paralelo, né? Por exemplo, tem um filme de ação, de comédia, de terror, mas tem, por exemplo, o filme da Pixar, como foi citado. A Pixar acabou criando um estilo próprio. Então acaba que vira uma temática interessante de discutir. Ou então, por exemplo, como foi falado de um determinado ator, a obra de um determinado ator, ou um tema que é abordado, por exemplo, igual falou de filme romântico, falar de alguns filmes românticos que de fato são mais fortes, né? Você citou alguns aí. Aqui eu lembro, por exemplo, daquele filme Meu Primeiro Amor, do Macaulay Culkin, que é um filme assim simples, não é uma coisa pretensiosa, e passa uma mensagem muito forte. Ele não tem nem a força que tem o Ghost, por exemplo. O Ghost foi um filme muito mais blockbuster e muito mais falado dentro do tema do que esse. Mas esse filme ele tem uma mensagem interessante e ele acaba sendo atemporal. Alguns filmes são de determinados estilos, eles se tornam atemporais. Então é interessante essa discussão dentro de um episódio, porque você não fica preso a filmes que são bem datados, digamos assim. Você fala daquela época que passa o filme, daquele comportamento do personagem, e fica meio datado. Há outros que passa décadas, e ele continua atual pela temática, pela discussão que ele oferece, né? Então eu acho que esse tipo de programa temático dentro de um contexto, de um conjunto de obras, fica interessante fazer de vez em quando. Igual você falou dos filmes de Halloween, por exemplo. Existem filmes específicos de Halloween, não só os do Michael Myers, né? E acaba que são todos puxados por ele, que ele é o carro-chefe, que já a data já está no próprio nome do filme. Mas aí você acaba buscando outros menores e apresentando para o público isso. Assim, tem filmes muito legais que nem muita gente conhece e fica legal. Por exemplo, uma discussão que poderia apresentar o Wes Craven, né, que faleceu recentemente. A obra do Wes Craven é muito interessante para quem, nos anos 70, anos 80, assim, na parte do terror e outros temas também, porque ele trabalhou com outros filmes assim, menores. Ele fez um filme, acho que aquele é A Música do Coração, né? Som do Coração, alguma isso, coisa assim. Uhum. E não tem nada a ver com Fred Krueger ou com Maldição de Samantha, né? Então seria legal discutir, apresentar assim, esse outro lado de um diretor ou de um ator, né? Ou de um filme, assim. Então acho que é legal esse tipo de episódio temático, além, é claro, dos que são focados num filme X. É bom fazer, por exemplo, de vez em quando um episódio sobre um filme que está em alta. Seja ele um candidato ao Oscar ou um blockbuster que está em alta, pegar um assim clássico de um gênero, um tema assim. Então é assim, vai fazendo essa variedade que você está fazendo, não fica preso a um estilo de programa, por mais entre aspas e sendo, falando bem na expressão, tendencioso para um lado. Todo mundo que cria uma obra, você segue algumas características que condizem com o autor. Se você escreve um livro, o assunto do livro é aquele assunto que você gosta, é aquele assunto que você quer comentar com os outros. Então, se você faz um podcast, tem traços de você mesmo, não tem como deixar. Senão não fica uma obra autoral. E por mais que você diversifique, a sua identidade está ali naquele projeto a cada semana que é apresentado. É, certo, olha aí. Falou bastante, hein? É legal. E você, Thiago, alguma coisa que você tá aí? Concordo com o Igor nessa questão, por muitas curiosidades, assim, acerca dos próprios diretores. Esses dias eu fiquei sabendo que o diretor do Mad Max, que eu não me lembro o nome, George Miller. Isso, ele também dirigiu Happy Feet. São dois filmes completamente contrários um ao outro, né? Um infantil e um filme violento, ao extremo e tal. Eu acho que é muito válido fazer aquelas pesquisas profundas, assim, que é difícil de se encontrar na internet, porque isso aí vai dar um diferencial pro podcast, porque vocês vão dar aquela informação que a pessoa não acha fácil. E eu também acho que seria interessante fazer um afunilamento, ó, que palavra bonita, um afunilamento dos assuntos. Por exemplo, se for para falar da Pixar, como o Alexandre comentou ali, eu acho que não seria interessante falar da Pixar como no geral, assim, mas... Afinal de contas, né, são 12 filmes aí, né, se eu tô bem lembrado. Exatamente, pegar um programa para cada filme e destrinchar, assim, ao máximo aquele filme com todas as informações possíveis, curiosidades, aquilo que realmente vai fazer o pessoal ouvir, porque ele não encontra em qualquer lugar, sabe? É claro que dá para fazer algo sobre a Pixar, que mostrar como é que é o trabalho na Pixar, não sei e tal. Mas uma coisa bem afunilada, por exemplo, pegando o exemplo do Monty Python mesmo, daquele episódio, que foi o Monty Python em busca do Cálice Sagrado, né? Só que vocês não falaram só do filme, vocês falaram do grupo também e tal. E também vocês falaram da vida de Brian. O próprio A Vida de Brian já daria muita coisa. O próprio Sentido da Vida, que é um outro filme, dá muita coisa. Então, eu acho que dá pra funilar bem, assim, cada assunto e destrinchar muito cada filme. Entendi. Legal. Deixa eu fazer... Vou adicionar uma pessoa aqui, mais uma pessoa aqui. Que depois eu pedi pra ele participar. Opa! E aí, beleza? Aqui? Beleza. Então, a gente tá conversando aqui já faz algum tempo... Né, você tá vendo aí todo mundo aí na telinha. Só o Alexandre, o Stectoactor, que tá só ouvindo a gente. Mas aí, então, já que você chegou agora, Joaquim, fala um pouquinho de onde você é, sua idade e como é que você conheceu o nosso trabalho aqui. Eu sou o Joaquim, eu sou de São José dos Campos. Eu tenho 30 anos e eu conheci vocês através de uma amiga, a Noturna de Dior. Eu não sei se vocês já... Ah, meu Deus, você é amiga da Noturna. Já falamos dela aqui. Então, eu conheci dela. E como a gente tem esse interesse em comum em relação ao cinema, então ela acabou me indicando e eu acabei aceitando entrar no grupo também. Então você é mais um leitor das críticas ou mais um ouvinte do podcast? Então, geralmente eu comecei agora a ouvir o podcast, porque até então eu nunca tinha ouvido podcast de algum outro lugar. Era a primeira vez que eu comecei a ouvir. Aí eu comecei a ouvir aqui do Tigre e achei interessante. Isso é muito raro, hein? Então, aí eu comecei a ouvir do Tigre e achei interessante alguns pontos de vista e resolvi levar mais a sério, acompanhar o que vocês realmente falam de cinema. É legal. E qual foi o primeiro que você ouviu, então? Então, foi o primeiro podcast que eu vi foi aquele que vocês fizeram a batalha de filmes de herói e tudo mais, essas coisas. Aquele foi o primeiro. Foi outro dia, então. Você tem 105 episódios aí pra ouvir ainda. Então, aquele foi o primeiro e eu achei legal. Só peço desculpa se alguém que estiver ouvindo vocês aí resolvendo fazer uma maratona, pegar lá os primeiros episódios vai ser meio complicado. O primeiro, né, porque assim, eu tava aprendendo ainda, tem toda a questão da qualidade de captação de som. O primeiro, ele tá até fora do ar, porque eu mantinha o arquivo num servidor gratuito. Uhum. E aí quando eu fui fazer a mudança de servidor, eu percebi que o arquivo não existia mais. Daí só na verdade daí e fui atrás do site e tal, deletar, não tinha motivo nenhum. Então, eu tô reeditando ele aos pouquinhos, né? Mas assim, não tenho uma previsão pra terminar, afinal de contas, né? Tem que fazer os principais anos. Mas uma hora sai, né? Uhum. Ele é só pra gente ter uma ideia do que eu fazia aqui. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu vou refazer a mesma pergunta que eu fiz pro resto do grupo aqui, que você tava antes. O que você acha da diversidade do programa? Assim, é que você é um ouvinte muito novo, mas se você entrar aí na nossa página do podcast, que filme te chamou a atenção, assim, a princípio, que você fala assim, daqui a pouco eu vou ouvir? Você fala assim, referente à crítica que vocês fizeram ou o que eu assisti recentemente? Não, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, nós temos aqui, falando de podcast, já que nós estamos aqui gravando um. Certo. Você, entrando na página do TigCast, são 106 episódios, né, o último publicado aí, o Pulp Fiction. Dando uma rolada aí, são 106 filmes, ou não são todos assim, não são todos são filmes, algumas são discussões, como a gente falou da carreira do Liam Neeson, sobre os melhores e piores dos anos de 2012, 2014, esse tipo de coisa. Vendo assim, o que chamou a atenção que você vai falar assim, putz, eu preciso dar uma ouvida nisso. Então, tinha um outro podcast que eu tinha ouvido que falava um pouco sobre o filme recente, aquele Whiplash, acho que é o... Whiplash, Whiplash, em que vocês falaram algumas coisas relativas aos atores e tudo mais, essas coisas. Isso me chamou a atenção porque ele foi um filme que não, tipo assim, não teve uma divulgação muito grande aqui no Brasil e, no entanto, foi praticamente uma obra-prima em homenagem ao jazz. Então, eu achei, quando eu ouvi Whiplash, eu queria realmente saber a opinião de vocês relativa a isso. Então, isso me chamou a atenção em relação a... Aí, pra falar a verdade, esse foi o primeiro podcast que eu ouvi. Só que como eu tava no trabalho, então o patrão chegou, então não deu pra me ouvir tudo. Tem aí, isso. Tipo assim, mas esse foi o primeiro podcast, de fato, que eu ouvi, que eu acompanhei, e que eu achei bacana. Tipo assim, o ponto de vista em relação ao pessoal desse filme me chamou a atenção. Apontando, assim, esses episódios que eu gravei, assim, quem já conseguiu ouvir pelo menos, assim, digamos, um 10%, assim, talvez com exceção do Joaquim, vocês acham que... Teve algum episódio que falhou em comunicar, seja por qualidade do áudio e tal? A gente pode falar isso dos primeiros talvez até 30 episódios mesmo, talvez 25, 26 episódios, ou então ainda sobre... Eu sempre pergunto, né? A gente falou alguma groselha no final, tal, deu uma canelada, e né, alguma coisa que vocês não concordaram, alguma coisa assim que vocês viram e falaram assim, putz, Thiago falou besteira, o Marcelo falou com você, o Matheus talvez. Não, canelada sempre acontece, não em qualquer lugar, né? Assim, às vezes a pessoa fala uma coisa que passa batido, mas que não compromete com o resultado final, não. e opinião divergente, isso tem que ter. Eu acho que tem que ter, porque senão fica uma coisa massificada, né? Todo mundo pensando igual, todo mundo falando a mesma coisa, não rende audiência, que é o objetivo do podcast, é ter público. Então, é aquilo que eu falei antes, essa pluralidade de opiniões é que garante uma experiência legal para quem está ouvindo e desperta nele interesses por um filme que ele não conhece ou por uma obra que ele ainda não teve acesso. Então, eu acho que, como é uma coisa gravada ao vivo, né, então alguma coisa pode passar batido, uma informação desencontrada, um errinho, mas isso eu acho que é até meio legal para manter a naturalidade da discussão, que é uma característica do programa. Acho que o Thiago já até começou a conhecer um pouco do meu lado. Eu procuro sempre estar comentando no próprio post, né, no site, minhas opiniões, né? E às vezes eu costumo, não que vocês estão errados, mas assim, eu costumo discordar de algumas coisas. Por exemplo, Distrito 9, que muita gente gosta, acho que filme, eu acho que eu não gostei definitivamente, eu acho que não gostei desse filme. Até comentei no post do Taxi Driver, que eu reconheci, é um ótimo filme, mas tem coisas que me incomodam muito nele, decisões de roteiro mesmo, sabe, que eu acho assim, poxa vida. Parece que aqui o cara foi pra solução, vamos fazer a solução aqui porque vai acabar o filme, não sei. Então, aquele momento de discordância, mas como foi comentado, é importante pra ter visões diferentes, pra você ver que não é abrir, talvez pensar de uma outra forma sobre o mesmo tema. Então, geralmente é mais assim, quando eu discordo de opinião, eu já boto no post, escrevo lá, então você já fica sabendo que eu sou do contra às vezes, né? Mas tá, acho que tá dentro dos conformes por hora. Eu acho que é interessante também levar em consideração que muitas vezes um filme, ele acaba sendo aquele clássico que todo mundo fala, tipo Citizen Kane. Todo mundo fala, nossa, esse filme é ótimo, é uma obra-prima do cinema. E muitas vezes as pessoas têm medo de falar, digamos assim, que discorda de algumas coisas, que o filme não é tão bom, ou até mesmo o filme é meio chato. E as pessoas têm medo por, digamos assim, talvez a rejeição de uma pessoa, ou seja, aquela pessoa entende muito de cinema, então eu não posso rejeitar. Eu acho legal isso, essa pluralidade de você realmente, essa liberdade de você discordar, mesmo que ele seja muito bem aceito pela crítica. Então, eu achei isso no grupo de vocês no Tigre, achei interessante algumas pessoas elas discordarem mesmo de grandes clássicos, porque, poxa, você tem a sua opinião e você precisa expor, mesmo que muitas vezes vai contra a grande massa de crítica em relação a isso. Então, eu acho bacana. Tanto que no próprio podcast, no segundo podcast que eu vi, eu fiquei espantado. Algumas pessoas dizerem, tal filme, por exemplo, Sin City, não ir pra final, porque realmente pra mim ele é uma obra-prima cinematográfica, em vista que ele trouxe aquela estética dos quadrinhos pro cinema. Então, o que acontece? Eu achei legal. E assim eu encontrei pessoas que discordaram, e não dá pra ficar bravo, até mesmo, não, esse cara não entende nada. Não, é uma opinião divergente que deve ser ouvida e que deve ser levada em consideração. Só um adendo que foi falado aí, essa ideia assim, por exemplo, está muito em voga hoje na internet, porque um fala, sobretudo alguém que tenha uma projeção maior, um site, um formador de opinião, fala, emite a sua opinião e todo mundo vai naquela opinião, com medo de ser taxado de ignorante, de errado, porque não está seguindo aquela opinião. Isso é uma coisa que acontece muito na internet hoje em dia, sobretudo nessa parte de entretenimento, essa parte de cinema. Não é porque eu sou a única pessoa do universo que gostou de Quarteto Fantástico que eu vou falar que os outros estão certos ou errados. A questão é essa. Então. A questão é essa. Parece que você tem que ser a obrigação de ser hater, né? Que usa um termo que usa hoje em dia. Você tem que ter a obrigação de, pra ser aceito, de falar mal de todo mundo. O que eu particularmente não concordo. Eu acho que tem que ter a sua opinião. Só não pode falar mal de certas coisas, porque aí também vai mexer com o outro. Não, agora eu fiquei com vergonha, porque eu não fui assistir o Quarteto Fantástico porque todo mundo falou que é ruim. Mas agora eu vou assistir porque você falou que é bom. Assiste lá. Olha, como eu sempre, quando eu escrevo as minhas críticas, eu não quero fazer falar. Não, eu não quero que seja um atestado pra falar assim. ah, vai assistir o filme, não vai assistir o filme pela nota. É, você assiste o filme e se concorde ou não concorde comigo, vai lá, escreve alguma coisa, isso seria legal também. A função da crítica é você, na verdade, você sempre criar a discussão. Exato. Quando eu vou gravar o podcast, o que acontece é que eu decido o filme, mas eu nunca pergunto pra pessoa, ah, vocês gostam desse filme? Acontece muito de alguns assim, não conhecer o filme de jeito nenhum. Por exemplo, O Homem de Palha é um filme que os dois, né, que eu gravei com o Marcelo e com o Matheus, eles não tinham assistido até então. E aquela coisa, eles disseram que gostaram bastante do filme, mas poderia ter sido o efeito contrário. Quando eu gravei sobre Highlander, eu tenho uma das moças que quando grava com a gente, e ela não conseguia aparecer no dia, que foi a Juliana. Depois que eu encontrei com ela alguns dias depois, ela tinha um monte de críticas ao filme. E talvez fosse mais interessante ela ter participado lá, porque eu senti assim que lá as opiniões foram um pouco massificadas a todo mundo gostar do filme, com exceções assim de que ela fala algumas coisas, não, tá meio datado por ser anos 80, mas já ela seria o ponto fora da curva. Não é sempre que eu consigo alguém pra discordar, porque eu não tenho esse perfil. Eu não, assim, o fixo, né, sou eu, o Marcelo e o Matheus. Tô tentando fazer a Juliana voltar aqui ao Olimpo, né, porque é sempre bom ter uma mulher, né, pra conversar também. Afinal de contas, ó, quem comentar aqui, isso, né, o Thiago comentou no começo, né, só tem homem aqui conversando, mas e eu queria fazer isso, e eu espero conseguir assim com mais participantes, né, pelo menos de vez em quando. Eu acho que, digamos assim, eu acho que muitas vezes a gente amadurece no contexto de cinematográfico, porque leva em consideração algumas coisas. Quando eu era mais jovem, eu geralmente ia pro cinema pra assistir, eu só ia pra assistir um filme porque tinha determinado ator. Hoje não. Hoje, quando eu vou assistir um filme, eu levo em consideração primeiramente o diretor, eu levo em consideração quem escreveu o roteiro, eu levo em consideração quem fez a produção, pra então depois pensar no ator. Claro que muitas vezes não quer dizer que, por exemplo, o filme foi feito por Christopher Nolan, que isso vai se garantir que o filme vai ser bom. Tanto que eu fui assistir, acho que é aquele filme que ele fez com o Johnny Depp, que foi um maior fracasso. Na verdade, ele não fez filme com o Johnny Depp, não. Ah, não, é verdade. É um filme que acho que foi Transcendente. Isso. Quem fez esse é Terry Gilliam, né? Ah, sim. Eu acho que é Terry Gilliam. Eu acho que é Terry. Não. O Transcendence é do Ollie Pfister. E ele é o que que ele é? Ele foi diretor de fotografia dos filmes do Batman, do Nolan. Ah, sim. O filme de futuro distópico, aí, se ninguém assistiu do Terry Gilliam, você deve ter assistido, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Brasil? Não, é o mais recente. É o mais recente dele. Tem a mesma pegada do Brasil, só que é recente. Só que é com o. Ah, meu Deus do céu. Ah! Do meu Deus, do Coronel Lauda, do isso, Christopher Waltz, exatamente. Então, assim, fica assim, vejam depois de uma crítica, um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Enfim, continua aí. Aí o que acontece? Eu levo em consideração bastante isso agora, que é a questão do diretor. Tanto que agora o que eu acho legal é que eu vejo algumas coisas, tipo assim, algumas características de alguns filmes que dá pra entender. Ah, esse filme tem determinada coisa, então deve ser filme de tal diretor. Por exemplo, eu tava comentando com um amigo meu que eu acho engraçado no filme do Zack Snyder, mais ou menos anteriores, que ele usava muito, ele usa demais, em demasia, a técnica do slow motion. Eu identifico um filme do Zack Snyder devido ao grande uso do slow motion. Então, o que acontece? Eu comecei a levar, perceber algumas características de alguns diretores assistindo o filme, levando em consideração quem produziu, quem o roteirista escreveu. E aí, nisso, dá para expandir um pouco melhor o seu ponto de vista em relação se o filme teve algumas coisas boas, teve algumas coisas ruins, ao invés de você simplesmente assistir por causa que, ah, aquele ator é meu favorito, então eu vou assistir o filme. Então eu acho que a gente amadurece um pouco com o tempo em relação aos filmes. Sim, o Tarantino tem muito disso, né? A galera vai assistir. Verdade. Eu, pelo menos, gosto muito do estilo dele. Eu vou assistir por causa que esse filme é Tarantino. Eu vou assistir porque eu gosto do estilo dele. Eu sei que vai ter sangue, aquele sangue falso, assim, mas maravilhoso, assim, aquela coisa exagerada, né? É, o Tarantino tem muito tem o estilo dele, que é sensacional. Virou um gênero, né? Você fala em filme de Tarantino, virou um gênero. Ele tem poucos filmes, mas ele não tem um estilo, um gênero de filme, é o filme dele. Ele mistura vários gêneros e cria o filme dele, né? A interpretação dele. Exatamente. Coisa que não tem muito hoje em dia. E agora, abrindo um paralelo aí nisso que vocês estão falando, vocês acabaram falando em Tarantino, um dos motivos de a gente ficar falando sobre a história do diretor, um pouquinho das referências, é para falar exatamente disso. A gente chegou a comentar nos dois programas que a gente falou de Tarantino, no Bastardos Inglórios e o último aí, o Pulp Fiction, sobre essa questão que ele é um amante de cinema, então ele tem N referências nos filmes dele. Tem filmes assim que você provavelmente nunca assistiu, que referenciam a obra dele, e isso é muito legal, porque daí você vai catando esses pedacinhos aí para poder fazer uma montagem maior na sua cabeça. E aí você vai, você assiste um do Tarantino, daí você descobre que ele referenciou lá, sei lá, 4 filmes, daí você vai atrás desses 4 filmes para aumentar a sua carga cinematográfica. Ele é um diretor, como é que se fala? Autoral, né? Os Sim. filmes dele são. Não é aquele autoral assim que você demora pra entender, que você fica. Que tem apenas um grupinho de gente que gosta, né? Ele é um cineasta autoral, mas que leva multidões pro cinema e que você, todo mundo sai falando coisas maravilhosas sobre o filme dele. A própria trilha sonora dos filmes dele é um caso à parte, assim, é um personagem à parte, a trilha sonora dos filmes dele. O cara pega Santa Esmeralda e coloca no meio de uma luta de samurais. Isso aí ninguém faz isso, e ele é um cara que viaja na maionese e dá certo. Essa característica dele é interessante, é uma coisa que a gente tem quando é criança. A gente vê, por exemplo, um filme ou um seriado e pega aquele personagem e cria a nossa versão. Por exemplo, pega o Super-Homem, eu vou criar um desenho ou uma história, ou vou brincar, como se a minha versão de Super-Homem. O meu Super-Homem é assim, assim, assado. Ele pega, por exemplo, um personagem clássico japonês, que é um Hattori Hanzo, por exemplo, de seriado japonês, e cria a versão Hattori Hanzo dele. Ele pega um Django, que é um personagem de Faroeste, Spaghetti, e cria a versão dele, as próprias músicas, né? Como você falou, ele pega a trilha sonora e cria a trilha sonora dele, misturando músicas que não tem nada a ver e colocando dentro de um contexto dele. Isso é uma característica dele também, que diferencia de outros cineastas. Ele cria as suas próprias versões, ele brinca com os temas dentro dos seus filmes, né? Tá certo. Bem, vou perguntar uma coisa sobre cinema então pra vocês, não é nada profundo, só quero por curiosidade mesmo. O último filme que vocês foram ver no cinema, qual foi? O meu foi O Pequeno Príncipe. Gosto bastante. Semana passada eu não consegui ir, essa semana tá difícil também. Tá, o outro Alexandre pode digitar aí, que daí eu leio. Se você estiver ouvindo ainda a gente aí. Missão Impossível. Certo. E você, o Igor? O meu foi Quarteto Fantástico. E o Joaquim? Os filmes demoram um pouco pra passar. Então. Ah, onde é que demora mesmo? São João del Rey. São João del Rey. São João del Rey, interior. Então, quando não é Crepúsculo, não passa na data de estreia. Tá. E Joaquim? Pô, aí demora pra passar. O último filme que eu assisti foi Jurassic World. Ah, isso, tá certo. E o Joaquim, qual que foi? Então, foi interessante que eu fui no cinema e tava programado que eu ia assistir Expresso do Amanhã. Só que aí, aqui no Cinemark de São José dos Campos, eles têm aquela sessão clássica, que eles passam um filme na semana, um filme antigo, e aí eu vou lá e assisto. E tava passando Os Intocáveis. Então, eu acabei trocando o Expresso da Manhã por Os Intocáveis. Foi uma boa troca. Apesar, eu gostei muito. Eu gosto muito do Expresso da Manhã, mas é Brian de Palma clássico, né? Tem que dar uma olhada de vez em quando. Talvez é outro nível. Vocês falaram assim que não são lá muito ouvintes de podcasts. Mas e mas vocês conseguem? Chegam a ouvir outros? Eu ouço outros também. É, o que vocês têm ouvido por aí? Olha, eu entrei no mundo da podosfera, né? Através do bem conhecido Nerdcast, né? Que ele é variado. Mas aí eu fui um pouco de cada, né? Eu tenho o 99 Vidas, que é sobre games. Tem o Canal 42, que é sobre séries, né? E de cinema aí tá aí o Tigrecast e o RapaduraCast, né? E tem o Filmes e Games, que eu conheci através de vocês, no programa sobre Rambo. Bom, olha, eu escuto também o Jovem Nerd também. O Bondcast, que é um sobre James Bond. Eu já gravei, gravei com eles. Eu fiz 4 programas com o Marqueto lá e a turma toda lá, do Rafael Carmona lá, sobre 4 episódios sobre 007. É. Dá uma caçada lá que você vai ouvir. E um tigre no cinema, esses 3 que eu ouço. O hábito de ouvir podcast foi só que mesmo no tigre no cinema, porque o que acontece? Antes eu já não escuto rádio, então era meio parecido comigo essa questão de você escutar alguém falando. Então, mas aí o que acontece? Eu aprendi a fazer o seguinte. Ai, será que. Que foi isso? É a gata que tá subindo em cima do teclado. Então, o que acontece? Eu comecei a escutar e, tipo assim, eu vou fazendo outras coisas e vou escutando e vou ouvindo. Aí às vezes eu paro, presto atenção. Então, eu tô começando aqui pelo Tigre mesmo, escutar podcast. Nunca tinha ouvido um podcast. Legal. Olha só, e estamos aqui com o Matheus e Souza aqui, para ver. Matheus Dez aí aparecendo aí, de surpresa. E aí? E aí? Como é que vocês estão? Opa, tamo bom. Vim só pra dar um alô mesmo, que eu tô em aula aqui. Deu uma escapada. Beleza, hein? Isso que é paixão, hein? Pois é. Alguém quer perguntar alguma coisa pro Matheus? Aí façam as suas honras. Você é da onde? Eu sou do DF, cara. Sou daqui de Brasília. Terra boa, terra tranquila. Ah, tranquila demais, viu? Só falta chover. Matheus, tem uma pergunta pra você. Opa. Da trilogia Poderoso Chefão, qual é o melhor? Cara, o Alexandre tá me perseguindo com essa pergunta. Ô, tô passando aqui no túnel. Sempre pode, cara. Tá certo. Muito bom. Vamos ver se cabe mais um aqui. Olha, o Marcelo apareceu aqui. Hello. Aê, Marcelo. Salve, salve, pessoal. Quem tá aí na turma aí? Deixa eu ver. Caralho, tem gente pra porra aqui. Eu nem sabia que o Skype dava tanto pra colocar tanta gente de uma vez. Caralho, deixa eu ver. Tem quantos aqui? 1, 2, 8? Nossa, no total são 8. Caralho, vocês estão aqui há muito tempo? Vocês estão aí há muito tempo? Eu cheguei agora. Em quase uma hora. 54 minutos de gravação. Porra, cara, São Paulo hoje caiu um dilúvio. Puta merda, cara. Demorei quase 2 horas pra chegar aqui. Manda pra cá. Tá precisando aí, né? É, só espero que chova na Cantareira, cara, porque aqui tá foda. É isso aí. Eu tava conversando com eles aí, o Marcelo e o Matheus, sobre o que, que eles acham sobre o programa, sobre a. Eles são mais ouvintes do que leitores das críticas, né? Mas enfim de contas, aí são algumas pessoas aí que resolveram gastar um pouco de tempo com a gente aqui conversando, né? Menos o Alexandre Exertwacker aí, que ele tá sem microfone e tá só participando pelo chat. Ele tá só ouvindo a gente aqui enquanto isso. A presença silenciosa, né? É. Mas já que eu falei tanto com eles, vocês dois aí querem acrescentar alguma, de repente falar, jogar alguma coisa aí, né? Na conversa com quem a gente tava assim, na conversa em geral, assim mesmo, que qualquer tipo de expectativa, alguma curiosidade que você tem deles como ouvintes. Ah, eu ou Matheus? Vai lá, Matheus, você chegou primeiro? Vai eu ou você? Não, pode ir, dá de onde tá, beleza, mano. Eita porra, não, cara, então. Mas é, Matheus saiu. Saiu na tangente, né? Não, cara, então, porra. Ah, sei lá o que eu posso falar, eu tô pegando um bonde andando, mas, assim, primeiro eu tenho que agradecer ao pessoal por estar ouvindo as bobagens que a gente fala, né, pedir desculpa pela, às vezes, falta de tempo, às vezes a gente não consegue gravar, né, não é toda vez, que eu, pelo menos, nem sempre tô conseguindo participar, porque eu tenho um trabalho quase escravo, eu já até contei piada interna aqui, né, que minha mulher já tá pensando em me abandonar, meu cachorro não me reconhece, então tá foda. E assim, cara, eu acho legal que nos últimos tempos, né, cresceu bastante o número de ouvintes. E isso é legal, cara. E a gente tem visto um feedback legal. E a gente procura estar cada vez melhor preparado, né? Sei lá, estudar mais. Eu tenho muito livro que eu tento ler na medida do possível. Como eu mudei de trabalho recentemente, então tá meio atarefado. Mas enfim, cara, eu agradeço o pessoal aí. Toda crítica é construtiva. Pode falar mal. Sente dedo, vai, né? Pra melhor assim, pra referenciar o cinema. É verdade, verdade. E assim, cara, A gente tá aí disposto a ouvir sugestões, críticas, né? Tô tentando convencer o Thiago a fazer um TikTok sobre Cinderela Baiana, mas ele não se adianta. Já falei, quem quiser, ó, tá lá o patrão procurando de patronado, é só pagar que a gente faz, hein? Enfim, cara, falaram de vocês. E mais, Matheus, coloca alguma coisa aí também, então, só pra finalizar aí. Cara, então vou fazer umas perguntas aí que talvez você até já tenha feito, e eu tô pegando o bonde andando junto com o Marcelo também, mas vou deixar aí, né? Primeiro eu queria saber, assim, qual que é o programa preferido do pessoal, qual que é a parte que eles mais gostam, assim, se é a pegada histórica, se é o papo cinéfilo lá no começo, né? Que mais gosta, que menos gosta. E queria pedir desculpa aí pro pessoal logo, porque minha namorada começou a ouvir podcast e ela vai ouvindo e comentando comigo. Então, depois que ela começou a ouvir, que eu percebi o tanto de merda que eu falo. Né? Então, fica aí o disclaimer. Bom, eu não cheguei a fazer essa pergunta ainda, eu tava deixando pro final mesmo, sobre pais preferidos, episódios preferidos. Então, já vamos aí, então vamos aí, finalizando aí já essa conversa, estamos realmente tá quase uma hora conversando, né, que o pessoal tem que fazer. Deixa essa pergunta aí pra vocês aí, pode começar aí o Alexandre, por exemplo. Bom, o meu programa favorito foi sobre o Tropa de Elite. Foi no programa TeenCast 74, gostei muito, é uma obra nacional que, cara, eu tiro o chapéu, nível Hollywood, sabe, eu acho fantástico esse filme, e a discussão sobre ele também foi muito boa, foi, assim, o meu favorito dos que eu vi. Sendo que eu gosto de vários, mas esse foi o favorito. Legal. Vai o Alexandre pelo chat, vai. Curta os clássicos, certo? Ótimo. Tá bom. Tá feito. É nóis. É. Né? E você, Igor, não vale ser os que você participou, vai. É, porque eu ia citar alguns aqui. Não, mas eu gosto assim dos, até por questões óbvias, daqueles realmente dos clássicos, assim, dos anos 80 e tal, porque é aqueles episódios que todo mundo já falou do assunto, de Volta pro Futuro, Caça-Fantasma, todo mundo já fez esse tipo de podcast, mas sempre uma opinião nova, uma visão nova é interessante, sobretudo do pessoal mais novo, assim, que não teve acesso na época ao filme, e que tem uma visão totalmente diferente daquela que a gente tinha. Como a gente tem uma visão, por exemplo, de um filme dos anos 70 ou dos anos 50, que a gente não tem a mesma visão de quem assistiu na época. Então eu acho que é legal esse tipo de partilha de opiniões e de experiências assim diferentes. Agora, se for quando ela fala mal do Highlander, aí não dá pra admitir, né? Aí realmente aí não dá. Cara, eu tenho uns problemas com o Highlander. Eu já, acho que eu comentei aqui, eu tenho alguns problemas com o Highlander. Mas eu gosto do filme, eu gosto dele, mas... Ele tem problema. A gente vê depois, vai achando os erros, né? Mas é preferível deixar os erros de lado. Senão você perde muita coisa da sua vida. Highlander é um daqueles exemplos de que se ficasse no 1, ia ser o melhor filme do mundo. Sim, com certeza. Isso, não precisava, cara. Não precisava de continuação. Mas é uma coisa curiosa em filmes antigos, assim, tem muitos que você vai assistir e você percebe que acabam, por um motivo ou outro, datados. E é sempre importante você tentar ver com o olhar da época. Justamente Sim. Por isso, porque, sabe, é a questão de estilo, questão de ritmo, é uma coisa que a gente fala muito aqui. Se você pegar um filme, pode ser um filme clássico mesmo, sei lá, vou pegar aqui Cidadão Kane, e pegar um filme feito agora, você vai ver pelo ritmo, é totalmente diferente. Sim. Embora os conceitos, né, de linguagem cinematográfica, como a gente já falou, já veio desde a época de Griffith, né? E foi apenas moldando uma parte ou outra, mas a essência estava lá. Mas é sempre importante você tentar ver filmes antigos, né? Ou filmes de um tempo passado, aí, sei lá, tô sendo redundante, mas é sempre importante tentar ver com o olhar da época, cara. Se olhar com o de hoje, sei lá, você vai achar até... Você perde a experiência. Eu acho... Sim, igual é X-Men, por exemplo. X-Men, o primeiro, cara, se você vê hoje, você vê que tá, os efeitos especiais, comparar ele com o último X-Men é covardia. Mas a importância dele pra época, cara, foi justamente pegar todos aqueles os filmes de heróis já estavam desacreditados, né, e fazer deles um novo negócio, né? E hoje, todo ano tem aí um, pelo menos um ou dois filmes de heróis. Hoje já estão falando que o filão já tá se esgotando, né? Sim, sim, sim. Há 10, 20 anos atrás, né, era o contrário, tava começando. Ninguém acreditava que ia dar certo. Agora já estão falando que já não vai estar, já não tem mais fôlego. Bom, até 2022 a gente descobre, né, que vai ser o, teoricamente, o último filme, né, da Marvel, assim, não sei, enfim. É aquilo, enquanto der dinheiro, vai, cara. Ainda bem que Batman vs Superman tá vindo ano que vem aí pra dar esse novo fôlego aí. Né? É isso aí, Matheus, tudo bem. Tomara. Faltou falar o Thiago aí sobre episódio preferido, momento preferido. Ah, então, apesar de eu ser muito, muito envolvido com Monty Python, né, por causa do blog e tal, o que eu mais gostei foi De Volta para o Futuro, porque eu amo tudo que tem De Volta para o Futuro, assim, eu gosto de escutar, eu assisto, assim, uma vez por mês os três filmes, e tudo que envolve De Volta para o Futuro eu adoro, assim, então, acho que esse podcast foi o melhor para mim. Uhum. Legal. Legal, né? Bom, então é isso aí. Então, obrigado por vocês terem participado com a gente. Alexandre, Joaquim, eu não perguntei pro Joaquim qual que é o episódio preferido dele, porque você ouviu dois até agora, né? Exato, teria visto alguma coisa, mas eu vou explorar mais um pouco o grupo, porque é tudo muito novo pra mim essa questão. Aqui na minha cidade tem poucas pessoas, além de eu, da Doutora, a gente... Ah, vocês moram na mesma cidade, né? A gente não tem muitas pessoas pra poder falar, na minha faculdade mesmo, eu tentava falar sobre cinema, mas a galera já achava isso chato, no meu trabalho não tem ninguém que gosta de cinema, então eu realmente pude achar aqui no Tigre do Cinema, pessoas que realmente curtem cinema do jeito que eu curto, pra poder comentar, pra poder falar, então... Aliás, eu até acabei de pensar numa coisa agora... Com exceção de mim e do Marcelo, ninguém aqui mora em capitais. O Alexandre do Alexandre interior, o Exato é que era de Tubarão, é isso, né? Tarinha, Joaquim interior, você também, Carneira, de onde mesmo? Desculpa. Guarapuava, Paraná. Guarapuava, o Igor é de São João del Rei, o Matheus é do Gama. Não, eu fico me perguntando assim, como é que fica a questão assim de cinema. Vocês estão conseguindo ver filmes legendados? Eu consigo, assim, aqui no cinema de Hortolândia aqui, são 5 salas apenas. É bem difícil. Você vai pegar a sessão legendada, você vai pegar a sessão das 10h20, então é a única sessão geralmente. Quando eu quero assistir, eu vou pro Kinoplex, que é na cidade aqui do lado, Campinas, que é no Shopping Parque Dom Pedro. Lá tem 15 salas, então tem muito mais variedade. Então lá eu consigo com certeza pegar o legendado, de boa. Aqui na minha cidade tem 3 shoppings, então tem o Kinoplex e tem 2 Cinemarks. Então o que acontece, é meio dividido aqui, tem o Cinemark do Colinas, onde fica uma área meio que só de condomínios, mas as coisas, então geralmente é onde fica a área de legendados. Aí, tipo assim, tem lá do outro lado da cidade, fica só o filme dublado, então é meio dividão, assim. Então eu até que tenho opções pra poder assistir, se eu migrar pra isso. Aqui só tem 2 salas, né, que é do mesmo cinema, que é da mesma empresa, e até um tempo atrás era basicamente tudo legendado. Uma ou outra coisa vinha dublada assim, em algum horário alternativo e as coisas básicas de desenho e animação. Agora eles trocaram o equipamento para equipamento digital e aquele som mais moderno, 5.7.1, não sei o que. Então tá tendo opção do mesmo filme dublado e legendado. O que para mim, que é um apreciador de dublagem, defensor e pesquisador do assunto, eu acho que é válido, porque a dublagem ela é uma realidade hoje, não é mais uma coisa para um público específico, ela está crescendo muito e eu acho que essa a ideia da opção, de você poder dar opção para o público é válida. Isso está acontecendo aqui, que eu acho bastante válido. Só para abrir o parênteses aqui, o Alexandre, o Stetowek, ele falou que só tem um cinema com 4 salas. Complicado, né? E agora, e aí tá vendo essa questão, tá sentindo essa questão também. E o Carneiro, como é que foi? Aqui em Guarapuava tem um cinema com 2 salas. E o 3D chegou ano passado, mas aqui que tem é bem dividido assim, essa questão de dublado e legendado. Geralmente dublado assim, é mais para filmes infantis ou animação, sabe? O resto é tudo legendado mesmo. Aqui eu não tenho o que reclamar, não. Apesar de só ter as duas salas, como é uma cidade do interior pequena, então não tenho muito a reclamar, não, porque vem filmes bons para cá. Só talvez com um pouco de demora, né? Que bom. Que certo. Bom, tá certo. Ô Thiago, Thiago. Qual? Uma coisa. Eu, Marcelo. Não, mas qual o Thiago? Carneiro ou Lira? Você, pô. Então, só complementar uma coisa que o Igor falou, que é importante, que assim, muitas vezes a gente aqui fala mal, não é que a gente é de dublagem, não é que assim, a gente condena a dublagem. A gente sempre ressalta, e uma coisa que o Igor falou, e é importantíssima, é a questão da opção. Sabe? É uma das coisas que mais irrita é você não ter opção. Porque assim, do mesmo jeito que eu gosto de filmes legendados, tem pessoas, por uma deficiência ou por preferência mesmo, preferem filmes dublados. A importância é que haja opção para as pessoas. Por exemplo, eu e Thiago moramos em São Paulo. Eu moro numa região, o Thiago mora em outra. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. E aqui, cara, são raros os cinemas que tem opção a ver filmes legendados. Eu tenho um shopping, dá uns 5 minutos da minha casa, que é raro eu ter uma opção de ver um filme legendado. Se eu tiver que assistir, eu vou ter que assistir lá pro centro, vou ter que ir pra outro lugar, vou ter que ir pra Anália Franco. Então, essa questão da opção que mais irrita as pessoas, a falta dessa opção. Eu, pelo menos, fico muito irritado quando chego no cinema, só tem a opção de dublado pra assistir, sabe? Uhum. Isso é a grande questão, né? Dos dois lados, assim, né? Tipo, tanto de cinema que só tem dublado, quanto de cinema que só tem legendado. Aqui no DF, o DF não é um estado, né? O DF é uma amontoada, assim. Um quadrado que alguém riscou no chão e falou que tinha coisa ali. Então não tem capital, sabe? Então não tem capital, mas tem as regiões administrativas. E dentro de uma mesma região administrativa, você tem, assim, uns cortes muito grandes, assim, de tal cinema tem só dublado, tal cinema tem só legendado. E aqui tem um cinema que eu ia muito aqui, que aconteceu igual aconteceu lá no cinema do Alexandre Exter. É, algo assim. Já viu aquele filme chama Extro? É a mesma coisa. Que era um cinema que só tinha filme legendado até 2011, assim. E hoje em dia só tem filme dublado, sabe? Então é engraçado ver essas divisões assim que vão acontecendo, porque aqui é tudo é 880, sabe? Não tem assim, não, esse cinema aqui tem metade das salas e tal, ou é pau, ou é pedra, ou é o fim do caminho. É o My Way, The Highway, né? Tipo a Marvel, né? Mas é isso aí, gente. Ô, Thiago, só última coisa. Diga, fala aí. Não sei se já foi comentado aí, mas acho que com esse tempo todo que tá de gravação, acho que o pessoal aí que não sabia, né, deve ter sido revelado dois segredos já das gravações do TigreCast, né? Um é o fato de você morar perto do aeroporto, né? Aconteceu isso? Sim, eu falei. Aconteceu isso. E outro que o pessoal, alguns casts devem ter percebido, não sei, mas sempre tem uma participação especial, que é o meu cachorro, cara. De vez em quando ele aparece no ao fundo aí dos casts. Pois é. E ele agora mesmo tava latindo aqui agora mesmo. Não sei se apareceu aí. Apareceu rapidamente, que nem o gato do Joaquim também. Foi ter a participação especial do teclado. A gente tem algumas participações especiais de vez em quando aqui, e esses segredozinhos aí aqui. E tem dia que tá mais complicado, né, Thiago? Tem hoje tá chovendo aí, deve tá fechado o aeroporto, né? Foi. Nem tanto. Bom, mas é isso aí, gente. Ó, Alexandre, Joaquim, Thiago, Gaigo, Igor, muito obrigado por vocês terem participado aqui e deixado as suas opiniões. E só pra finalizar depois que esse avião passar. Olha aí, né? Eu vou falar assim, que filme que a gente tem que falar ainda? Só eu não falo de tema, é o primeiro filme que pipocou na cabeça. Vai, Alexandre. A felicidade não se compra. É, agora o... Legal, o Exter Quaker aí. Ele vai digitar. Cinderela aí. Baiana. Ele tá bom, Thiago, tá. Eu vou pensar no seu caso, Thiago. Você sentido pelo Exter Quaker no chat. E o Joaquim? Eu queria que o Cidade falasse. Eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas o Watchmen. Eu sou muito fã desse filme. Eu não sei se vocês já falaram sobre isso. Só no ano passando ali no 105. Falando aí. Então, vou dar uma olhada lá. Shocker 100 mil volts de terror. Cara, eu falei desse filme do S. Craven no programa passado. Rapidamente, assim, que eu falei que é um filme muito interessante dele. Eu não ouvi, então. Olha aí, Thiago. Não, já falou um spoiler aqui de um tema aí, não, mas não. Pode mudar, pô. Muda aí, Thiago. Marcelo, você, Marcelo, você tá na minha mão agora. Aceitou, Jair? Vocês continuarem ouvindo esse TigreCast aí, viu? Porque o que o Marcelo tá fazendo, o que o Thiago tá fazendo a gente passar aí. Caraca, é brincadeira. Que pariu, Tá certo. Bom, gente, agradeço muito aí vocês terem participado. Valeu. Vocês terem guardado esse tempinho aí, essa uma hora e pouquinho com a gente. Eu também mandar um abraço pra Nilda Aracarink, que é lá do Mitografias ali, a participar, mas também por causa dessa chuva ela chegou sem energia, ela não jantou ainda, então só um beijo pra você, querida. E nós ficamos por aqui, né, gente? Valeu mesmo de novo. Espero que vocês continuem ouvindo a gente. Não esquecem, assim, gente, de sempre ficar recomendando por aí. Como eu já descobri aí, pelo menos pelo Joaquim, que a indicação funciona, né? Você pode falar. Você deve conhecer, você conhece a Noturna melhor que eu, né? Então, pra ela indicar alguma coisa, ela deve ter gostado. Porque... tem que ser, nossa. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por você ter participado. E aqui vocês sabem, né? Continua a gente achando a gente lá no tigno.com, no Facebook, né? Temos lá um grupo também. Não esqueçam de comentar aqui o episódio, seguir a gente no Twitter. Todos os links vão estar aqui na postagem desse TigCast, que foi bem informal mesmo, assim, só pra gente conhecer melhor um pouquinho os nossos ouvintes. E a gente se vê na semana que vem, certo? E eu espero contar com o download de vocês também a semana que vem. Então é isso aí, gente. Valeu, boa noite e tchau. Boa noite. Valeu, galera. E afinal de contas, o que é um Shoeberry? Tá certo, gente.